Olá, coisa querida! Seguimos aqui a nossa aula a respeito da organização política administrativa do Estado e estamos falando de federalismo. A gente já analisou, então, as formas de Estado existentes, unitário, federação, as formas intermediárias. E agora a gente vai analisar, então, o que caracteriza a chamada autonomia política. Veja que o tempo inteiro eu falo de autonomia, mas o que é, de fato, essa ideia de autonomia política? Vamos revisar aqui comigo, vamos nos slides. Lembra que eu disse para você que o Estado brasileiro, o país Brasil, ele se chama República Federativa do Brasil. Esse é o nome, muito prazer aqui, Estado brasileiro. Esse é o ente dotado de soberania. Lembra que eu falei para você que o Estado, o país, ele tem como um dos seus elementos a soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Mas como nós adotamos um modelo de Estado federado, eu tenho unidades de poderes políticos dentro do nosso território. E eu tenho aqui, então, quais unidades? Bom, eu tenho a chamada União, eu tenho ainda os Estados, e eu estou falando aqui de Estado-membro, né? Não vai confundir Estado-país, com o Estado membro, que eu estou falando de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, estou falando dos estados, tá? Eu tenho ainda os municípios e eu tenho o Distrito Federal, certo? Mas ninguém, tá? Quem é ente federado é apenas esses entes aqui, União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Ah, professor, e o tal do território? Não é. Ah, e uma região, não sei das coisas? Não é. A região metro não é ente federado dotado de autonomia política, apenas esses quatro aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, que a República Federativa do Brasil, que é o país Brasil, é o ente dotado de soberania. Enquanto que os entes que compõem essa federação são dotados de autonomia política. E o que, que significa ter autonomia política? A autonomia política é a capacidade que os entes têm de se auto-organizar, auto-legislar, auto-administrar, se auto-governar e ainda ter autonomia financeira. Veja que quando a gente fala assim, ah, eu tenho autonomia, eu tenho isso, o que, que a gente está dizendo? Eu pago minhas contas, eu vivo a minha vida. Eu faço minhas coisas, eu não é. Isso é autonomia. Quando eu falo que um ente tem autonomia, é nessa pegada também. Então, um ente tem autonomia, que a gente chama de auto-organização, quando ele pode definir como vai ser a sua organização interna, através de constituições. Então, a gente vai falar em auto-organização, por exemplo, da União. A União, ela se auto-organiza através de uma Constituição Federal. Os estados, por sua vez, através de uma constituição estadual. Você sabia disso? Tem gente que não sabe. Cada estado tem uma constituição. Nossa, professora, eu nunca olhei a constituição do meu estado. Eu vou falar para você, poucas vezes eu olhei também. Porque no final, as constituições estaduais meio que só reproduzem a Constituição Federal, coloca os negocinhos lá de imposto, tananã, os negócios diferentes, competência do tribunal, assim... Dificilmente vai ter lá, nossa, que importante a Constituição do Estado. Tem a sua relevância, mas é pouca. Mas o Estado pode se auto-organizar através de constituições estaduais. Os municípios e o Distrito Federal também podem fazer isso, mas eles fazem isso através de lei orgânica. Então, quando o município ou o DF elabora lá a sua lei orgânica, ele está exercendo auto-organização. Para alguns doutrinadores, a autolegislação estaria compreendida dentro da ideia de auto-organização. Mas para fins de prova, é melhor separar, porque as bancas geralmente separam. Mas se eventualmente uma questão falar que a autolegislação também pode ser compreendida dentro da auto-organização, não está errado, porque tem doutrinador que fala desse jeito. Então, auto-organização é a capacidade do ente ter essa norma maior, que vai organizar ali o seu ente. Então, a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica para Municípios e o Distrito Federal. autolegislação. Capacidade dos entes elaborarem as suas próprias leis. Como assim? A União não tem lei? Não faz lei lá? O Congresso Nacional tá lá pra fazer o quê? Só pra incomodar? Também, né? Mas eles estão lá pra legislar. Então eu tenho leis federais, que é a produção lá do Congresso Nacional. Mas não tem lei estadual também? Assembleia Legislativa faz lei estadual. Os deputados estaduais estão lá pra isso. Eu também não tenho lei municipal? Os vereadores? Lei é municipal. O Distrito Federal também não tem as leis deles lá? Deputados distritais? Tem também. Então veja que os entes podem elaborar as suas próprias leis. É isso. E a Constituição, ela tem uma parte dedicada exatamente para dizer, você vai legislar sobre isso. Você vai fazer a lei sobre aquilo. É você que vai fazer a lei daquele outro. Tá? Então, autolegislação, capacidade dos entes elaborarem as suas próprias leis. Autoadministração. Aqui também coisa querida, né? A autoadministração é a capacidade dos entes realizarem atos administrativos próprios. Aqui você sabe, hein? Pode a União contratar os seus próprios servidores? Fazer concurso público? Concursos federais? Mas não tem concurso estadual também, Tete? Tem municipal? Tem no DEF? Se tem. Então, o ente federado, ele tem a capacidade de realizar atos administrativos próprios, de realizar atos de administração próprios aqui. Autogoverno. Autogoverno é a capacidade de eleger... Eu falo que minha mão não acompanha minha cabeça? É a capacidade de eleger seus próprios governantes e ainda ter estrutura própria de poderes. Aqui você também sabe. A União elege seus representantes? Não votamos para presidente da República? Não votamos para a galera do Congresso Nacional? Claro que votamos. A gente também tem estrutura de poder? Tem poder executivo, legislativo, tem judiciário? Tem também. Tem isso nos estados? Claro que tem. Governadores, deputados estaduais, tem também poder judiciário no âmbito do estado. Tem também isso nos municípios? Também. Os municípios elegem seus representantes. Tem o prefeito, tem o vice, tem os vereadores. Mas cuidado, o município vai ter estrutura de poder executivo e legislativo, mas o município não tem estrutura de poder judiciário. Então não existe poder judiciário municipal. Você vai ter poder judiciário no âmbito da União e no âmbito dos estados apenas. Distrito Federal também tem isso? Claro que tem. Também elege representantes, governadores, deputados distritais. Tem estrutura de poder executivo, poder legislativo. Até tem uma estrutura de poder judiciário, mas o poder judiciário do Distrito Federal, ela não pertence ao próprio Distrito Federal. A gente vai ver melhor sobre isso quando eu falar apenas a respeito do Distrito Federal. Mas saiba que o poder judiciário do Distrito Federal, que atua no Distrito Federal, na verdade, ele é organizado e mantido pela União. É ela que paga a conta dessa galera lá. Então, o Distrito Federal, ele não vai ter um poder judiciário dele, que ele se organiza, que ele tem autonomia sobre aquele poder, tá? Mas autogoverno é isso. Eleger seus representantes, poder ter estruturas próprias de poder. Só que não adianta nada você fazer suas leis, você dizer que se manda, você ir lá e realizar atos se você não paga as suas contas. Às vezes é até por isso que está estudando para concurso. Para ninguém botar o dedo na sua cara e falar assim, mas eu pago. Você fala, não paga nada. Não paga porque eu ganho bem e eu que pago minhas contas. É ou não é? Para a gente poder ter autonomia, a gente tem que ter o próprio dinheiro. Não adianta. Bora lá com os pais, vai afrontar, vai ouvir o quê? Sou eu que pago as contas dessa casa. Porque não tem autonomia ainda. Pro ente não é diferente, não adianta ele se organizar, fazer, bater no peito, falar que é ser, não tem dinheiro. Por isso a Constituição se preocupa com isso também. E ela reparte, então, aqui, inclusive específico lá, na repartição tributária de competências, aquilo que os entes vão ter de receita. Então ela vai dizer assim, União, você pode instituir esses impostos, você vai arrecadar daqui, estado dali, município de lá, Distrito Federal daquele outro, e assim vai, tá? Então essa é a autonomia financeira. Para alguns doutrinadores, a ideia de autonomia financeira estaria compreendida dentro da ideia de autoadministração. Então, se falar isso também não está errado, tá? Então, autonomia financeira poderia estar compreendida dentro também de auto-administração. Mas as bancas, às vezes, gostam de colocar isso de forma separada, tá? Muito bem. Então, para a gente resumir e poder ficar bem organizadinho na sua cabeça, nós podemos elencar algumas características da federação, para que não fique nenhuma dúvida. Então, há uma federação quando? Primeiro, a soberania do Estado Federal. Então, TTE, quem é soberano? República Federativa do Brasil. Não é a União, Estado não é soberano, município não é soberano, soberano apenas a República Federativa do Brasil. Quem compõe essa estrutura possui autonomia. Então, autonomia dos entes federados. E agora, inclusive, você sabe o que significa essa autonomia. Caráter indissolúvel do vínculo federativo. Não há direito de secessão. Nada de sair gritando aí, vamos se separar, separar. Formalização por meio de uma constituição rígida e escrita. Vamos lá. Quando a gente fala de algo importante, seja sincera que Katia caiu a canetinha aqui. Algo que é importantão. A gente não tem formalidades para isso? Para fazer algo importante? Claro que sim, Tete. Vai comprar a casa. Compre a casa, fala, comprei a casa, dá o valor. Fica por isso mesmo? Dá o dinheiro, pegou a casa. Não vai escrever em nenhum lugar, não? Não vai fazer um documentinho dizendo que tá passando pro seu nome? Claro que você vai, você não é tonto. Vai ter uma formalidade para isso aí acontecer. Vai ter que fazer escritura, vai ter que gastar um dinheiro lá, vai ter que passar isso pro teu nome no registro de imóveis. Não adianta você dizer que é dono, tem que formalizar. Casou. Eu casei. Cadê o papel? A gente já tá casada assim. Cala-te boca. Cala tudo que é importante. Tem até uma formalidade. Tem um paranauê, tem um lance. Diga sim, quero ouvir mais alto. Sim. Tem que ter um paranauê, uma formalidade. Porque senão fica aquela conversa, né? A gente não precisa disso. Aí quando for separar, fala assim, mas a gente nem é casado, né? Conheço essas conversas. Tudo aquilo que é importantão precisa de uma formalidade. Agora você imagina formar um país, né? Vamos aqui formar um país rapidão. Conversando assim, sentado conversando. Montar um país, vai ter união. O que mais que nós vamos pôr? Vamos pôr um estado também. Município, olha que coisa boa. Vamos pôr esse negócio de município. Aí a gente vai ter isso. Anota isso aí. Anota isso aí no papel, hein? Tem que estar registrado. É isso. E esse papel a gente vai ficar mexendo direto? Não, você tá louco? A gente monta um negócio, não é pra ficar mexendo toda hora. Por isso tem que ser o quê? Uma constituição rígida. Então, pra que exista uma federação, preciso, escrever o papel, formalizar isso por meio de uma constituição escrita e rígida. Não pode ficar mexendo nela de qualquer forma. Veja que rígida não significa que não pode ser alterada. A nossa constituição se classifica como sendo uma constituição rígida. E o que que isso significa? Significa que ela até pode ser alterada, mas ela, para ser alterada, ela exige um processo mais dificultoso do que o processo de elaboração, por exemplo, de uma lei ordinária. Então, para você elaborar uma lei ordinária, uma lei ordinária lá, você precisa do quê? Para passar em cada uma das casas do Congresso Nacional, uma vez só, maioria simples, o presidente sanciona, pronto, promulga, publica, já era. Agora, para aprovar uma emenda à Constituição, passar nas duas casas do Congresso Nacional, dois turnos de votação, não é um só, dois turnos, tem que aprovar pelo quórum de 3/5. Não é qualquer pessoa que pode propor uma PEC, uma emenda à Constituição. O negócio é mais dificultoso. É claro que isso não parece tão difícil para a galera do Congresso Nacional, né? Nós já temos quantas mil emendas aí. Mas é muito mais difícil alterar a Constituição do que elaborar, por exemplo, uma lei ordinária. É isso que classifica uma Constituição como sendo rígida, tá? Além disso, eu preciso dividir competências entre os entes. Ué, claro? Tem que tem que dividir. Se eu tenho todas as atribuições do Estado concentrados em uma única pessoa, isso é Estado unitário. Uma federação, ela tem que distribuir poderes, ela tem que distribuir atribuições. Então, por isso que eu disse para você que vai ter uma parte lá da Constituição que vai dizer assim, União, é você que vai fazer tal coisa, hein? Estado, chega aqui, é você que vai fazer tal coisa. Município, querido Juninho, né? Chegou ontem na família, você também vai fazer isso aqui. Então, se não tiver essa distribuição de competências, essa repartição, não há que se falar em uma federação. Além disso, essa característica também é joia. Direito de participação das vontades parciais na vontade central. Aqui parece difícil, mas não é. Pensa assim. A federação, ela nada mais é do que um monte de gente, um monte de estrutura dentro para fazer valer a vontade do todo. Quem representa a vontade de toda a federação? A União, não é isso? A União, por isso o nome dela é União. Pela união dos seus poderes. Nossa, eu me lembrei agora. Quem é das antigas vai lembrar. Tinha um desenho chamado Capitão Planeta. Ele falou assim, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta. Amava esse desenho. Pensa no Capitão Planeta. A união é isso. Ela vai dizer, ó, vamos juntar todo mundo aqui e fazer a vontade do todo. Ou seja, eu preciso atender um interesse nacional. Só que como que eu vou saber o interesse de todo mundo? Como que eu vou fazer valer a vontade do todo? Como que eu ia fazer uma lei, por exemplo? O Congresso Nacional vai fazer uma lei que todo o Brasil vai concordar? Como é que vai fazer isso aí? Nós precisamos de representantes. Por isso que a União, ela vai ter um poder legislativo que vai ter duas casas, que é o tal do Congresso Nacional. Não é isso, Congresso Nacional? O Congresso Nacional não tem duas casas? Então, você que não sabe, anda meio perdido aí, né? Eu tenho a Câmara dos Deputados e eu tenho o Senado Federal. Por que que tem duas? Por que que não é uma só? Tá lá só pra incomodar, professora. Tem um motivo de ter duas. A Câmara tá lá pra representar o povo. Todo mundo. Todo mundo. Tá aqui, brasileiro, estamos aqui, precisa de representação. Por isso a gente vai eleger deputados federais em todo o território nacional. E os senadores? Os senadores não representam o povo. Senadores representam os estados. Então, para que eu forme a vontade do todo, eu preciso ouvir, eu preciso saber o que os entes federados também querem. Então, por isso, na hora de formar o todo, eu ouço o povo, eu ouço, né, o povo brasileiro, mas eu também ouço a vontade dos estados, dessas unidades subnacionais. E assim eu formo a vontade geral. Então, para que exista uma federação, a União não pode fazer as coisas só do jeito que ela quiser. Ela tem que ouvir o que os estados precisam. Qual é a necessidade? Porque é eles, em tese, que estão mais próximos ali daquela população, daquele povo, tá? Então, é isso. Possibilidade de intervenção federal. Ah, que é joia. Olha só. Eu disse para você que tá tudo organizado, né? País Brasil, soberano, joia, aí tem União, Estado, Município, Distrito Federal, ninguém se separa, todo mundo irmão aqui, colocamos num documento escrito, tem Senado para haver representação, tem distribuição de competência, tá tudo lindo. Mas qual que é o problema? Sempre tem uns engraçadinhos querendo estragar. Então, né? Sempre tem. Ai, tá tão lindo. Sempre tem um engraçadinho querendo estragar. Então, para poder manter esse pacto federativo, a Constituição prevê alguns mecanismos para ninguém se separar. Ou seja, para manter essa estabilidade, essa unidade, esse pacto federativo. Um dos mecanismos de manutenção da federação é a chamada intervenção federal. Aqui eu adoro, para você entender isso aqui, você não precisa decorar, você precisa entender. Uma das características da federação é que os entes têm autonomia. O que, que é isso? Eu me mando. Então o Estado vai dizer, eu me organizo, eu me legislo, eu me governo, Logo, não existe aqui uma hierarquia entre os entes da federação. A União não manda no Estado, o Estado não manda no município. Não manda? Não manda. É lenda, viu? Esse negócio de falar assim, ah, lei federal é mais forte. Já vi isso aí. Ah, mas lei federal é mais forte que lei estadual. Não existe forte e fraco aqui. Lei é lei. O que a gente vai analisar é quem a Constituição falou que podia fazer essa lei. Então, não existe hierarquia entre os entes da federação. Então, pensa nos entes tudo irmão. Existe hierarquia entre irmãos? Não tem. Então, a mãe falou, tudo irmão, tudo meu direito, vou distribuir o que cada um aqui faz e joia. Um ente não pode se meter na vida do ente. Seu irmão pode ficar se metendo na sua vida? Em regra, não. É ou não é? Um ente não se intromete na coisa do outro. Todo mundo mantém a sua autonomia. Agora, se um quiser começar a fazer safadeza, fazer coisa errada, aí a Constituição vai dizer assim, aí agora nós vamos se meter. Aí a Constituição permite que um ente mais amplo intervenha no ente menos amplo. Ou seja, a Constituição permite, por exemplo, que a União intervenha, que a União retire temporariamente parcela de autonomia do Estado. E isso é o que nós chamamos de intervenção federal. Então, o Estado que tem autonomia, se ele fizer uma coisa errada, nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição, permite que a União fale assim, segura a onda aí, e vai lá e faça uma intervenção. Então, como eu disse, o Estado tal começou a querer dizer que é independente, que quer não sei o quê, quer não sei o quê. A União vai lá e fala assim, ei, segura a peruca aí, para com isso aí, senta lá, se acalma que não vai rolar. Então, nesse caso, em hipóteses excepcionais, e como eu disse, taxativamente previstas na Constituição, pode-se retirar parcela de autonomia do Estado em caráter temporário. Mas com a finalidade de quê? De manter esse pacto federativo tudo bonitinho e organizado. Ok? Tá. E ainda por fim, eu tenho aqui como minha última característica o controle jurisdicional de constitucionalidade. O que, que é isso? Bom, não adianta a gente combinar, deixar tudo acertadinho, se não tiver quem possa punir caso alguém descumpra essa organização. Ou não é? Então imagine que a Constituição diz assim, União, é você que vai legislar sobre esse tema, tá? Aí o beleza do Estado fala assim, tô nem aí, vou lá e vou legislar sobre esse tema. Mas alguém fala assim, cara, mas a Constituição, que é tipo a mãe do rolê, a Constituição deu isso pra União, deu isso lá pro irmão mais velho. Você não pode legislar. Aí o Estado fala assim, tô nem aí, tenho autonomia, vou fazer a lei. Alguém tem que colocar ordem na casa e dizer assim, epa, não é bagunça, você não podia ter legislado sobre isso. E vai dizer, ó, essa sua lei, ela é inconstitucional. Então, eu preciso ter um órgão responsável por fazer esse controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade é feito, no caso brasileiro, com primazia, não exclusividade, pelo Poder Judiciário. Pelo Poder Judiciário. E a gente tem ainda um tribunal, que é um tipo um tribunal constitucional, que é o principal por manter aqui a unidade federativa e o respeito à Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, aqui, na figura, especialmente, não exclusivamente, do Supremo Tribunal Federal. Ok aqui? Maravilha, maravilha, coisa queridíssima. Joia. Vamos falar agora a respeito da classificação das federações. Então, vimos ali a nossa estrutura, né, a autonomia, como é que funciona, né? E vimos também as características de uma federação. E agora, a gente vai falar da classificação das federações. O que é essa classificação? Meu amor, aqui é a doutrina. Quais doutrina? Os caras do direito. Que resolvem olhar para as diversas federações do mundo e falar assim, nossa, você é assim, né? Aí ele olha para o outro e fala assim, você é diferente, hein? Você não é igual àquela outra. E eles começam a classificar as federações. E, meu amor, se tem uma coisa que banca gosta, é classificação. Por quê? Porque aquela pode confundir a sua vida. Ela vai dizer que é de um jeito e é de outro. E por aí vai. Aqui uma coisa para a gente fazer um combinado. Não existe classificação certa ou errada. Existe classificação útil e classificação inútil. Se você pegar a doutrina de direito constitucional, você vai ver que cada doutrinador classifica do jeito que ele quer. Vai ter quanto à origem, quanto a isso, quanto aquilo, quanto a não sei o quê, não. E se eu pegar todas essas classificações, a gente vai ter, assim, sei lá, 1.000 blocos só de classificação das constituições. E não faz o menor sentido, né? Você não tá aqui para fazer mestrado em direito constitucional, doutorado em direito constitucional. E daí, o que a gente faz, então, na aula? A gente vai atrás das questões de prova. E daí, eu separei aqui, então, aquelas classificações que mais aparecem em prova. E elas, com certeza, que você precisa saber, tá? Então, vamos lá. Quanto à origem. Quando a gente fala quanto à origem, a gente está falando do surgimento. Né? Como que surge uma federação? E aqui a gente vai falar em federalismo por agregação e federalismo por desagregação. Vamos anotar. O federalismo por agregação é aquele modelo federativo em que eu vou ter ali a reunião de vários países para formar um só. Então, eu tenho estados soberanos que se unem, que se juntam, que se agregam, que se aglutinam para formar uma federação. Exatamente o contrário é o federalismo por desagregação, também chamado de segregação. No federalismo por desagregação ou segregação, nós temos um estado unitário, eu tenho um único país que tem uma única unidade de poder político que resolve se descentralizar, se desagregar, formando unidades de poderes políticos. Então, a gente pode dizer que o federalismo por agregação, ele parte de estados soberanos que se unem para formar um novo estado federal, certo? Já no federalismo por desagregação, nós temos o modelo contrário. Eu tenho aqui um estado unitário, seja, não tem paizinho soberano, eu tenho um só país soberano, com um único poder político que se desagrega, que se descentraliza, atribuindo aqui unidades de poder político. Esse primeiro movimento aqui, né, esse federalismo por agregação, o grande exemplo dele é o federalismo americano. É o modelo de federalismo nos Estados Unidos. Enquanto que o modelo por desagregação, principal exemplo aqui, é o Brasil. Ai, professora, mas como assim? Tia vai desenhar para você, por quê? Porque às vezes as questões vêm falando do federalismo americano, não te perguntando de federalismo americano, mas te contando a historinha ali, adaptando, e você tem que pelo menos ter uma noção aqui de como que isso aconteceu. Então a tia vai te contar um pouquinho da história. E eu posso dizer que se eu não tivesse feito direito, ou eu teria feito história, ou eu teria feito biologia, né? Tudo a ver. Mas aqui você vai lembrar um pouquinho da história. Você lembra que os Estados Unidos, ele foi uma colônia de quem? Da Inglaterra, Estados Unidos. Gente, me perdoa, desenho não é a minha habilidade, até tentei, mas não tenho habilidade. Tá. Então tá lá a Inglaterra, do outro lado do oceano, Estados Unidos. A Inglaterra veio, descobriu aqui, papapá, tudo meu. E eles eram então colônia da Inglaterra. E tinha lá, então, 13 colônias. Parece um pé, é feio, mas é um pé. Tá. Tinha 13 colônias. Essas colônias estavam de saco cheio da Inglaterra e queriam declarar a sua independência. Até que um belo dia eles falaram assim, somos independentes. E daí, as 13 colônias declararam a sua independência. Olha que loucura. Cada uma das colônias passa a ser um ente soberano, com autonomia. Com autonomia não, né? Com soberania. Então passaram a ser paizinhos. Em cada um era paizinho, paizinho, paizinho. Só que nisso, quem não gostou? A mãe Inglaterra. Como assim? Meu amor, o dinheiro que ela arrecadava dali, a grana que ela tirava, quer perder essa boquinha, não quer nada. Ai, não queremos ser independente. A mãe Inglaterra ficou sabendo dessa rebelião dos filhotinhos lá e falou assim, que história é essa? Ai, diz que eles estão declarando a independência, agora não querem saber mais da gente. Falaram que não vão mandar nada pra nós aqui. Aí ela fala, vamos ver isso aí. Ela pega os seus barquinhos e vem pra cá. Mas vem pra cá como? Com sangue no olho, querendo acabar com as crianças, entendeu? Sabe quando a mãe fala assim, eu vou te pegar, e tipo, ela vem com a chinela erguida já pra surrar. Nisso, os filhos olharam pro outro e falaram assim, piazada, deu ruim. A mãe tá vindo meio brabona, nós precisamos se unir. O que eles fizeram? É tudo país soberano, né? Eles resolveram se juntar. Uma boa estratégia. Se juntaram. Agora, quer ver que você sabe? Quanto eu tenho a junção de estados soberanos, um acordo aqui entre estados soberanos, eu tenho o que mesmo? Uma confederação. E daí, então, o estado, antes, né, de ser estado americano, virou uma confederação. Eles se juntaram principalmente para fazer o quê? Para se livrar da Inglaterra, porque eles sozinhos aqui não iam dar conta, não. Então eles resolveram se juntar e o pau quebrou aqui e eles ganharam. Eles ganharam. Isso, a Inglaterra vai embora, quen, quen, quen, quen, quen. E eles se olham e falam assim, nossa, até que ficou bacana isso aqui, hein? A gente se uniu e tal, mas veja, tá difícil de instituir imposto desse jeito, porque cada um é independente, e daí cada um é um país, quer fazer de um jeito, quer fazer de outro, e se a gente fizesse diferente? E se a gente fizesse assim? A gente junta tudo, junta, vira um país só, e cada um de nós aqui, ó, abre mão da sua soberania, vai ter que abrir mão da sua soberania e vai ficar com parcela de autonomia. Tem autonomia, vai poder fazer suas coisas, mas soberano, país, coisa arada não é não. Vai ficar apenas com autonomia. E a soberania, então, é transferida para um estado federal. E foi isso que aconteceu. E a formação, então, da Federação Americana se deu nesse contexto. Eram países independentes que se juntaram, que se aglutinaram para formar um ente maior, um Estado Federal. E é assim que surgiram os Estados Unidos. Olha aí, ó, Estados Unidos da América. Veja que eu tenho um federalismo por agregação. Aqui a gente vai dizer que o movimento de criação desse Estado é um movimento centrípeto. Professora do céu, eu sei. Professora, me lembro de física, centrípeto, movimento, não, esquece isso aí. Centrípeto porque a gente está falando de aglutinação, de junção aqui. Tá, então a gente pode dizer que o federalismo por agregação, ele surge através de um movimento centrípeto. Joia. Entendi. Tá. Aí, o Brasilzão. O Brasilzão foi o contrário. Essa parte é boa também. Tá. Nós éramos o quê? Estado unitário, lembra? Tá. Uma coisinha só. De mamãe Portuga. Né? De Portugal. Tá. Aí declarou a independência, rolo e confusão, ainda ficamos Estado Unitário, tinha lá descentralizações administrativas, capitania, aquela rol todo lá, as províncias, mas aí qual que era o problema? Não dá pra governar. Não dá. Olha o tamanho dessa criança chamada Brasil. Não tem como. É muito grande. Estados com uma extensão territorial como o Brasil não conseguem manter um formato de Estado unitário. Descentralização meramente administrativa não dá conta do recado. E foi aí, então, que essas províncias, que não tinham nada, apenas uma descentralização administrativa, passam a ter autonomia política. Então veja que o nosso Estado era uma coisa só, não é a junção de vários, não. É um só que se divide, que se descentraliza. Por isso que a gente vai falar em federalismo por desagregação, você entendeu? Então o federalismo brasileiro é um federalismo por desagregação. Por isso que nesse caso, ó, o movimento aqui de criação, ele não é centrípeto, ele é centrífugo. Ai, professor, e eu quando falo de centrípeto, eu me lembro do movimento retilíneo uniforme. Cara, a física, né, vem a escola inteira, aquele trauma na nossa cabeça. Você vai pensar no movimento centrífugo da centrífuga da sua casa. A senhora tem assim, tem, olha na máquina lá. Ela vai de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Movimento aqui, centrífugo. Meu amor, o que que a banca faz? Ela inverte. Ela inverte. Ela vai dizer que o federalismo brasileiro é por agregação, que o movimento é centrífugo, essas coisas. Tá? Então é isso que você tem que saber. Movimento aqui brasileiro centrífugo do modelo americano centrípeto, segura a onda aqui, quanto à sua origem, ou seja, quanto ao surgimento da federação. Por que que eu destaco isso? Para você não confundir com isso aqui que nós vamos falar agora. E isso aqui, meu amor, tem que fazer sentido na sua cabeça, porque senão você vai se confundir na hora da prova. A segunda classificação é quanto à concentração de poder. Aqui a gente vai analisar se o poder político está mais na mão da União ou está mais na mão do Estado, ou se isso é equilibrado. E daí aqui a doutrina vai falar em federalismo centrípeto e federalismo centrífugo. Eu acho que eles tinham que ter criado outro nome, mas você conhece a doutrina, né? Tá, então vamos colocar aqui, ó. Federalismo centrípeto e centrífugo. Aqui eu não estou falando da formação da federação. Aqui eu estou falando da concentração do poder político. A gente vai dizer que é centrípeto quando a concentração maior é na União. E a gente vai dizer que ele é centrífugo quando a concentração maior se dá nos poderes regionais, ou seja, nos estados. Tá. Eu não quero que você decore igual um babuíno, ó. Eu quero que você reflita aqui com a tia, tá? Pensa lá na formação do federalismo americano. Aquela historinha não é à toa, tá? Eles eram tudo independente, certo? Tudo país que se mandava, que se relegislava, que se coisava, tá? Quando formam a federação, eles têm que abrir mão da soberania e passar para a União. Passar lá para o Estado Federal e vai passar, então, para esse poder aqui, que, no caso, vai representar a União para ela fazer a vontade do todo. Não é isso? Tá. Eu pergunto para você, quando os entes ali, os países, tiveram que abrir mão, você acha que eles abriram mão de tudo, de muito, de pouco? Vou te fazer uma outra pergunta. É fácil ou é difícil abrir mão das coisas? Professora, nossa, uma reflexão filosófica do nada. É fácil ou é difícil abrir mão das coisas? Eu acho dificílimo. Nossa Senhora. Ai, abre mão disso. Ai, não, não, pelo amor de Deus. Abre mão daquilo. Não. Para os entes federados é a mesma coisa. Tu imagina, o cara é soberano e ele tem que abrir mão. Aí na hora dele dar para a União ali o poder, transferir para o Estado Federal, você acha que ele transferiu muito ou pouco? Pouco. Você fala assim, legal, tá, vamos ser federação, mas pera lá, Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero aquele outro. Por isso que no Estado americano, a concentração de poder se dá nos estados. Por isso, para quem não sabe, se você vai para um estado americano, tem um que tem porte de arma, no outro não pode. Um Deus o livre pegar na arma, o outro os caras estão com a bazuca nas costas, assim. Num, tranquilo, com carteirinha lá de maconheiro, você fuma umas maconhas. No outro, Deus me livre, nosso Senhor me guarde, entendeu? Por quê? Porque cada país mantém, concentrou aqui uma grande parcela de poder, segurou para ele várias competências, por isso você vê diferenças assim, que no Brasil não seria nem possível imaginar de um estado para o outro. Logo, a gente vai dizer que quanto à concentração de poder, o modelo americano é qual? Centrífugo, porque lá houve uma concentração, os estados seguraram para eles ali poderes, né? Atribuições. Então, estado americano... Aqui, não, vou ter que pôr vermelho, senão não vai rodar. Exemplo. Tá. Americano. Agora vamos lá pro Brasil. Era tudo na mão de um. Quando esse um foi distribuir pros estados, deu muito ou deu pouco? Fácil ou difícil abrir mão? É difícil. Aí a União pegou e falou assim, estado, ó, é pouco, município, só um tantinho ali, entendeu? Por isso que quando a gente for estudar a parte de repartição de competência, vai ver que tem um monte de coisa que a União que faz. Ela legisla isso, e o estado, aquele tanto lá, entendeu? Ficou um negócio meio assim. Então, no caso brasileiro, como nós éramos um estado unitário que se desagregou, passa os entes que não tinham nada, não tinham poder nenhum, passam a ter um pouco de autonomia, isso foi delegado pouco. Por isso que a concentração de poder fica onde? Fica da União. Então, a gente vai dizer que quanto à concentração de poder, o Brasil ele é o quê? Centrípeto. Ai, ai, ai. Não vai confundir. Quanto à origem da federação, surgimento. Estado unitário que se descentralizou. Quanto ao surgimento da federação brasileira, movimento centrífugo, de dentro para fora. Quanto à concentração de poder, está tudo onde? Tudo na União, movimento centrípeto. Aqui, então, fica ao contrário. Já o Estado americano se aglutinou porque eram países soberanos, movimento centrípeto de formação do federalismo americano, enquanto a concentração de poder, ele é centrífugo. Mas isso faz todo sentido, né? Uma coisa, na verdade, complementa a outra. Justamente porque o Estado era unitário, que se desagregou, que foi centrífugo primeiro, e daí virou centrípeto contra a concentração de poder. Justamente porque eram estados soberanos, países com um monte de poder, que houve, então, uma concentração de poder na figura dos estados. Faz sentido isso? Por isso, não, só vou dizer para você assim, decora que lá é centrífugo, aqui é centrífugo. Ai, na hora da prova você não vai lembrar. Então, tem que fazer sentido, tem que ter uma certa lógica aí para você, que vai ficar mais fácil. E ainda a gente vai falar em federalismo de equilíbrio. O federalismo de equilíbrio, o nome ajuda, né? É aquele modelo federativo em que há um equilíbrio. Uma distribuição mais equitativa, dizendo assim, mais equilibrada entre os entes. Então, nesse modelo, a gente não vai dizer, tem uma concentração mais na União, tem uma concentração mais nos estados. Não, há uma distribuição meio equilibrada aqui dessas atribuições. Maravilha? Fico por aqui nesse bloco, mas a sequência ainda tem um pouquinho mais de classificação. Eu te espero lá. Tchau, tchau.